ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Começa agora, na Rádio Educadora Jaguaribana, o programa Jornal da Educadora. Jornal da Educadora. Apresentação, Richard Leitão. Boa tarde, Limoeiro do Norte. Boa tarde, região Jaguaribana. Hoje, dia 20 de maio de 2021, aqui na apresentação do programa Jornal da Educadora, Gil Malagueta. Um grande prazer, um grande boa tarde para você que está nos ouvindo através do radinho tradicional. Um boa tarde para você de todas as comunidades de Limoeiro. Um abraço para você que está com o radinho estralando, rapaz. Tá almoçando, viu, Celinho? Estão almoçando agora e o radinho fica estralando, ouvindo a rádio. Eita, não é Richard, não, mas é Gil Malagueta. Rapaz, tem que mudar essa vinheta, rapaz. Tem que mudar, porque... Richard, mude, mate o homem, mas não muda o nome, viu, Celinho? Mate o homem, mas não mude o nome. Então, um boa tarde para vocês que estão aí nas comunidades de Limoeiro do Norte, no nosso Vale do Jaguaribe. Nós sabemos que a Rádio e TV Educadora é líder de audiência em todo o Vale do Jaguaribe. Um abraço para você de Jaguaretama, Jaguaruana, Alto Santo, Potiretama, Ereirê, para todos vocês de várias comunidades. Um abraço para quem? Para Zelda, rapaz, lá no Sítio Coberto, que não desliga o rádio, Celinho, por nada. É de 5 da manhã a 10 da noite. Hein, tia Zelda? Um bom dia para você, um bom dia para Dezinho, um bom dia para o irmão Geraldo, lá em Capuí. A todos vocês que estão aí 100% ligadinho na TV e Rádio Educadora. E agora eu quero agradecer, Celinho, a todos que estão aqui na nossa live do Facebook. Agradecer também a todos vocês que estão aqui no nosso canal do YouTube. Eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, marque lá as notificações para que você seja notificado quando as nossas lives realmente vier ser ativada. Um grande abraço para vocês que estão nos ouvindo através da página O Doidinho da Net, da página do nosso amigo Girleu do Araújo, e para vocês também que estão nos ouvindo através aqui da página da TV e Rádio Educadora. Hoje, especialmente, o programa está sendo apresentado por mim, Gil Malagueta, porque o nosso nobre amigo Richard Leitão, né, está com um problema de saúde, mas está bem, graças a Deus, está em paz, está 100%. Vamos dizer que ele tá, né, Richard? Tá aí tirando umas férias forçadas, porque graças a Deus, né, nenhum sintoma sério, né, nenhum sintoma sério. Richard, boa tarde, agradecer a você pela oportunidade, pelo espaço. Agradecer também a ele, o nosso operador, Célio Monteiro, o nosso editor de vídeo. Agradecer também ao nosso decano, que está aí no rádio, nosso amigo Jussier Maia. Obrigado, Jussier, pelo seu empenho e dedicação. Ao que nosso querido diretor de programação, ele, José Marcos Maurício, e a família Aquino, o Adelmo Aquino, Chico Adelmo, Chico Pequeno, ela, Karine Aquino, que mora em nossos corações, Dona Norma Aquino, muito obrigado por essa dedicação a essa grande emissora. Agradecer também a ele, o nosso querido amigo Corujinha, rapaz, que está sempre com o radinho estralando, hein, Corujinha? Muito obrigado, Corujinha, pela sua audiência. Entra na live, mas lá tem muita rádio, viu? Pense no homem para gostar de rádio. Eu quero aqui agradecer a audiência da nossa amiga Ângela Maria, a nossa amiga Eurenice Nunes, Eneida Baltazar, o Olindo Saldanha, a Tânia Bezerra, a Selma Nunes, a todos vocês que estão aqui agora chegando em nossa live. Eu quero desde já dar um boa tarde para todos vocês. Hoje é um dia muito especial, 20 de maio, dia de quê, Celinho? Dia do... Celinho vai colocar na tela para a gente ver, dia do pedagogo, essa profissão especial. Então, para você que é pedagogo, que trabalha com educação, parabéns por esse dia. Vocês, né, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Então, Mandela fala que a educação é capaz de transformar. E vocês, né, como pedagogos, são realmente as ferramentas para que realmente as crianças possam mudar, para que as crianças possam realmente mudar o nosso mundo. Muito obrigado por vocês, pedagogos, existirem. No telefone, quem é, Celinho? Marcos do Bonome. Vamos lá com ouvintes. Boa tarde, Marquinhos. E aí? Tudo bom, Marcos? Estamos já tampando um buraco ali perto do CESP, sempre o CESP, e ali perto do posto. Perto do CESP, é um buraco grande ali. Pronto. Repita de novo, por favor, Marquinho. Os buracos, como já estão tampando um buraco, né? Ali perto do CESP, sempre o CESP, é um buraco grande ali. Sim. Perto do posto, perto do CESP, também tem um buraco naquela baixa ali. Tá vendo? O buraco que tem ali já. Pronto. Ontem, Robert Justo já fez uma matéria sobre a essa buraqueira ali próximo ao CESP. Não sei se você já viu, Marcos, mas isso, ontem a gente ontem já mostrou. Muito obrigado pela sua participação. Mais alguma coisa, Marcos? É isso mesmo. Muito obrigado pela sua audiência, Celinho. Corta para nós, Celinho. Corta para nós. Corta para nós aqui. Muito obrigado, Marcos, por você estar sempre participando, colaborando com o nosso programa. Olindo Saldanha, Selma Nunes, obrigado aí por essa grande audiência. Celinho, o programa hoje está super recheado. A Cidade Alta, Celinho, está recebendo um mutirão. Então a gente tem vídeo do prefeito, vídeo do secretário, vídeo do vereador Rubinho. Que eu vou falar uma coisa para vocês. Qual é o papel do vereador? É ser oposição? É ser situação? É trabalhar em prol da sua família? É trabalhar em prol da prefeitura? Não. O real trabalho, o real papel do vereador realmente é cobrar da gestão pública e ser um elo entre a população e a gestão pública. O que acontece é que alguns vereadores usam do seu papel para se beneficiar. Usam do seu papel para se beneficiar, para ter cargo público, para ter cargos comissionados, para ter carro na prefeitura. E isso acontece e sempre vai acontecer. Mas o real papel do vereador não é ser situação e não é ser oposição. Quer dizer que o papel do vereador, a votação que o vereador vai fazer em um projeto, depende se ele é de situação ou de oposição? Não. O real papel do vereador é fiscalizar, legislar. E esse é o papel que todo vereador sério de postura tem que fazer. Então, hoje, graças a Deus, diante tantas cobranças, tantas reivindicações, o nosso maior bairro, o bairro da Cidade Alta, foi altamente beneficiado. Mas fica a pergunta, será que é só o bairro da Cidade Alta que precisa Será que é só o bairro da Cidade Alta, meu amigo Ailton, que precisa de um trabalho de mutirão? A gente está vendo, de fato, a Prefeitura Municipal fazendo o seu papel, o seu trabalho, fazendo mutirão de limpeza. Isso é importante demais. Mas tanto que sofremos, Ailton, também por questão aí da iluminação pública, que parece que está se normalizando. Mas eu vou falar com ele agora, diretamente do bairro Luiz Alves de Freitas, meu amigo. Eu batizei ele de senador. Começou com vereador, aí deu um ciúme medonho, foi aí, apareceu um ciúme medonho, ciúme daqui, ciúme dali. Aí a gente subiu o cargo dele para deputado estadual. Aí eu achei pouco, não, vou colocar logo senador. Senador Ailton, diretamente lá do Luiz Alves de Freitas. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu caro Malagueta. Boa tarde a todos os ouvintes. Acabe com isso, mas tem gente que tem muita raiva quando vocês falam isso, viu? Ainda tem raiva, pessoal? Ainda não acredito, não. Tem raiva. Mas, rapaz, será possível, meu Deus? Mas, infelizmente, a gente beija, porque simplesmente a gente faz essa brincadeira do dia a dia, que a gente tem que brincar mesmo, né? Verdade. E esse que acha que tem raiva, sabe que eu não sou isso que vocês dizem, né? Entendeu? Ai, que eu fosse, as coisas eu acho que mudariam um pouco. Não dizendo eu que poderia fazer tudo, né? Que o mal dos políticos é dizer que faz tudo, diz que vai fazer 100% e não faz nem 30%, né? E a gente tem muito cuidado quando a gente entra na política, né? Para não prometer. Eu, pelo menos, eu tenho real certeza que se algum dia eu entrasse nessa loucura, eu tinha certeza que eu não ia eleito, porque eu jamais ia prometer aquilo que eu não posso fazer, e nem dar dinheiro ao povo. Isso aí eu não fazia, né? Aí era difícil ser eleito, entendeu? Só mesmo com o trabalho que a gente faz, é difícil, porque não tem ninguém, é difícil reconhecer. De mil se tira um que reconhece o trabalho do dia a dia das pessoas, né, Malagueta? Agora, com certeza. E aqui eu só tô ligando, é para pedir a Deus força e muitas orações para os nossos companheiros, amigos, né? Richard Leitão, Alberto Mazzoni, Johnny Kenner, eu soube que eles também pegou a doença, né? E a Flávia, né? Aí da Rádio Educadora. E outros mais amigos, né? Que deu conforto à família, que logo, logo volte pro seu convívio, né? Malagueta, porque é muito importante. E que caso, e aqueles que ainda não pegaram, vamos ter cuidado, vamos ter mais cuidado na vida, porque o negócio não é de brincadeira, não. E isso não vai acabar tão cedo. Entendeu? E outra coisa agora, que está no outro mérito, que não sei se você tem conhecimento de assistir a Câmara de Limoeiro do Norte hoje, né, Malagueta? Você ouviu um pouco? Ouvi, sim. Você ouviu na hora do pronunciamento de Flauda? Não, ouvi não, essa hora eu não ouvi não. Mas ouviu do Marduk. Vamos? Toca o barco. Aí, se você não viu do Flávio, aí eu vi do Marduk, na hora que ele fez a crítica, o companheiro dele, né? O Flávio, da Cidade Alta, mandar um abraço aí pro Flávio, está na escuta, né? Mas a gente entende a situação do vereador, do trabalho que ele faz, o Flávio, né? Agora, eu vejo assim, quando ele critica, né? Para quem ouviu o pronunciamento de Marduk, em cima do vereador Flávio, quando ele critica a gestão, que desprezou a Cidade Alta, né? Passou 4 anos desprezou a Cidade Alta, desprezou a entrada de Limoeiro do Norte lá, Triângulo, desprezou o Bom Jesus do Cruzeiro, e foi as palavras dele, né? E hoje o Flávio, quem é Flávio, ele dizia, né? De uma semana para outra mudou o discurso dele, e tanto batia na gestão e cobrava. Agora eu vejo assim, para ele fazer essas críticas em riba do vereador, cobrar isso do vereador Flávio, ele devia olhar que ele, nos 4 anos dele, da gestão do irmão, sequer não fizeram, agora mostre o que foi feito na Cidade de Alta nos 4 anos dele. Ele não diz isso. Por isso, em cima disso aí, ele não tem moral nenhum de criticar o vereador Flávio, não. Infelizmente, essa é a minha visão, porque ele não fez. Agora ele devia dizer, rapaz, eu estou fazendo isso por você, mas infelizmente a nossa também não fez nada. Mas como não fez, ele não devia falar, não. Entendeu? É o papel da oposição É, mas tem certas coisas que ele cai muito em contradição. Isso é a minha opinião, viu, Malaguete? Muito obrigado. Muito obrigado. É muito... Eu falo para você, Ailton, e nobres ouvintes, é muito fácil ser oposição. É muito fácil bater siri em lata. É muito fácil você poder falar da gestão que está... Qualquer uma que seja. Seja de Limoeiro, Tabuleiro. É muito fácil você ser oposição. Mas quando você chega no poder executivo, que você faz o que a gestão passada fez, né? O que a gestão passada fez e fizeram, aí você cria um teto de vidro. Como é que eu posso cobrar de uma gestão atual? Eu sei que está na hora de cobrar. Está também. Já são a primeiro mandato, já estamos agora no segundo mandato. Mas qual foram as sequelas? Quais foram os buracos, os rombos que a gestão atual teve que trabalhar, Ailton, para poder suprir o que foi deixado pela gestão passada? Então é muito fácil sair cantando de galo. Eu falo muito assim, você discute com muita pessoa, com um tipo de pessoa que é assim, é você jogando xadrez com pombo, jogando xadrez com pombo. Ele bate as asas, derruba as pedras tudinho, faz cocô no tabuleiro e ainda sai cantando de galo, dizendo que ganhou a partida. É muito fácil pegar o microfone de uma rádio e cobrar de uma gestão na qual você, quando estava lá no executivo, foi totalmente negligente. Você esqueceu a Cidade Alta, você esqueceu todos os bairros, abandonou todo o município, levou a saúde de Limoeiro a um caos. É muito fácil. Mas agora, quais foram as suas principais obras? Quais foram os legados que vocês deixaram para o povo de Limoeiro do Norte? Pedro Jaime, Celinho? Mas vamos, antes, eu quero, segura isso aí, viu? Tem mais pela frente. Comecei agora. Eu comecei a descatitar agora, daqui a pouco tem mais. Mas eu vou complementar um pouquinho agora, que com certeza ele tem mais informações sobre esse trabalho que está sendo feito na Cidade Alta. Depois do Pedro Jaime, aquele vídeo da Cidade Alta, tá bom? Mas vamos agora com ele, Pedro Jaime, a voz de veludo. E agora, informações da Administração Municipal de Limoeiro, da gestão José Maria Lucena, com o repórter Pedro Jaime. Boa tarde, nosso querido Pedro Jaime. Boa tarde. Um abraço, meu caro Hildenberg Malagueta, a revelação do rádio Jaguaribano. Boa tarde a toda a equipe, Célio Monteiro, Jusser Maio, decano, e José Marcos Maurício, diretor comercial de programação. E, em nome do nosso superintendente Adelmo Queiroz, e aqui no cumprimento a todos os amigos que acompanham a Educadora Jaguaribana. Se está na Educadora, tá bom demais, jornalismo verdade, compromisso realmente com a verdade, a informação com qualidade, credibilidade. Chegando da Prefeitura de Limoeiro do Norte, a prefeitura que mais trabalha na região jaguaribana. Limoeiro do Norte recebe novas doses da vacina contra a Covid-19. Foi na manhã de ontem, quarta-feira, 19 de maio, o prefeito Dr. José Maria Lucena e a secretária municipal de governo, Juliana Lucena, receberam um total de 560 doses da vacina contra a Covid-19 para dar continuidade à vacinação em nosso município. Todas as 560 doses já foram recebidas com uma destinação específica para exatamente a aplicação da primeira dose nos grupos prioritários da terceira fase de acordo com o Plano Nacional de Imunização. O grupo a ser vacinado será ampliado à medida em que o município for recebendo novas doses. A vacinação em Limoeiro do Norte continua seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Olha, Cidade Alta, bairro Antônio Holanda de Oliveira, o saudoso Velho da Serra, completando 47 anos de existência. E a secretária de governo do município, Juliana Lucena, nos passa exatamente o que disse o nosso prefeito, Dr. José Maria Lucena, em saudação aos moradores e moradoras daquele populoso bairro, o mais populoso bairro de Limoeiro do Norte. Limoeirenses, disse ele, quero compartilhar com vocês importantes notícias, principalmente aos moradores do bairro Antônio Holanda de Oliveira, que hoje comemora 47 anos de existência. Determinei a realização de uma força-tarefa de limpeza, recuperação de ruas e logradouros e pintura de meio fios para o nosso bairro Antônio Holanda de Oliveira. Informo também que a Prefeitura Municipal do Limoeiro do Norte emitiu o habite para a liberação e funcionamento do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, esse importante equipamento de saúde pública. Além disso, o governo do estado publicou o aviso de licitação para a contratação de empresa para a construção do terminal rodoviário, que será construído também no bairro Antônio Holanda de Oliveira, foi o que disse o nosso prefeito, Dr. José Maria Lucena. E atenção, vacinação contra a gripe, importante, caso tenha recebido a vacina contra a Covid-19, é necessário aguardar 14 dias para receber a vacina contra a gripe. Campanha de vacinação contra a gripe, segunda fase, hoje dia 20 e amanhã 21 de maio, somente para profissionais da educação, profissionais da saúde, ainda não vacinados, idosos acima de 60 anos, devem comparecer ao Centro Municipal da Imunização, que fica no ginásio municipal, Dr. José Nilson Ferne, das 8 às 12 horas, levando algum comprovante de que está ativo na profissão, no caso dos profissionais da educação e saúde. Idosos residentes nos setores do Bichopá, Cabeça Preta, quilômetro 60, Várzea do Cobra e Arraial continuarão sendo vacinados através exatamente do agendamento nas unidades básicas de saúde. Chamo a atenção que logo mais a partir das 15 horas, atenção comunidades de Pedra Branca, Jurema, Lagoa das Carnaúbas, Tabuleiro Alto, Arraial e São Raimundo, a partir das 15 horas o carro compactador, o primeiro carro estará colhendo o lixo domiciliar dessas comunidades. E o segundo carro sairá também às 15 horas, para recolher o lixo domiciliar do Socorro Quixaba e Maria Dias, formação de José Guilherme da Secretaria de Infraestrutura. Vacinação Covid-19, terceira fase, a vacinação da terceira fase do Plano Nacional de Imunização já foi iniciada em nosso município. Aplicação das doses somente nos grupos prioritários será agendada pelas equipes das unidades básicas de saúde, que entrarão em contato informando a data e o local de aplicação da vacina. é necessário apresentar atestado ou declaração que comprove a condição. Vacinação contra a Covid-19, início da terceira fase, começou dia 11 de maio. Grupos a serem vacinados: pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos, pessoas com doenças renais crônicas em terapia hemodiálise de 18 a 59 anos, pessoas de 18 a 59 anos com algum tipo de internação em intervenção respiratória, traqueostomia, por exemplo, pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades, cardiopatias, diabetes, doenças respiratórias, imunológicas ou neurológicas e obesidade com IMC acima de 40, ou seja, com índice de massa corpórea acima de 40. Pessoas de 55 anos a 59 anos com deficiência permanente que estejam cadastrados no BPC. É necessário apresentar atestado ou declaração que comprove a condição. A vacinação será agendada pelas equipes das unidades básicas de saúde. Portanto, meu caro Gildenberg Malagueta, foram estas as últimas informações da gestão Dr. José Maria de Oliveira Lucena. Lembrando, olha, convidamos a todos a visitar a página no Facebook oficial Prefeitura de Lima do Norte. Lá está todas as postagens da Administração, Inovação e Transparência. Diário Oficial do Município, publicado eletronicamente pelo site www.limoeirodonorte.ce.gov.br. Diários oficiais. Todos os atos oficiais da Prefeitura de Lima do Norte são divulgados no Diário Oficial do Município. Foram estas as últimas informações que tínhamos no momento da gestão do Dr. José Maria de Oliveira Lucena, respeito a cada centavo dos limoeirenses. Bom trabalho, Gil. Boa tarde. Até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu informações da Administração Municipal de Limoeiro, da gestão José Maria Lucena, com o repórter Pedro Jaime. Muito, muito, muito obrigado, Pedro Jaime, pelas suas informações. Olha a importância de você ter realmente um assessor de imprensa do nível do nosso querido Pedro Jaime, trazendo todas as informações que você precisa. É importante, gente, você realmente fazer o seu cadastro para que você possa tomar essa vacina. A terceira fase está aí. Se você tem alguma comorbidade, é importante que você faça esse cadastro. Como eu falei ontem, Celinho, o prefeito municipal de São João de Jaguaribe, certo? Pode colocar na tela cheia, Celinho, lá. Isso. O prefeito municipal de São João de Jaguaribe prometeu na live e cumpriu. Tá aí, ó, tira a barra, por favor, para você ver, para você que tem comorbidade e quer fazer o seu cadastro, você pode se dirigir, né, até a secretaria, pode agendar através do telefone. Você que está aí no Facebook, você que está aí no YouTube, você pode ver, tire sua dúvida na central de atendimento da Secretaria de Saúde para você fazer o seu cadastro digital. Eu fico com a pergunta, Pedro Jaime, eu não ouvi ainda. Será, Pedro Jaime, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte vai disponibilizar alguma secretaria, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, para que possa realmente essas pessoas, Pedro Jaime, fazer o seu cadastro? Porque a Prefeitura de São João está aí, disponibilizou um WhatsApp. Então, olha, você que está aí no radinho, alô São João de Jaguaribe, você que está em São João de Jaguaribe com o radinho estralando, note esse telefone, 88 99637 2330, 96372330. Você pode ligar para a Secretaria de Saúde, fazer o seu agendamento e você vai ver quais os locais que você pode fazer, que você pode fazer esse seu cadastro. E aí, volta aqui, repetir. Vocês das comunidades que não têm acesso à internet, que vocês não têm acesso a computador, a telefone, é importante que você faça o seu cadastro. 9637-2330. Fale lá com a secretária de saúde, Mila, com toda a sua equipe, que eles realmente vão lhe atender. Vai ter vários setores, vai ter vários setores que realmente vai ser esse cadastro. Janine? E vamos agora com o Janine de Anjos, com o plantão de polícia da nossa região. Senti sua falta ontem, Janine. Senti sua falta ontem. Mas hoje vamos agora ao plantão de polícia com o nosso querido Janino de Anjos. Plantão policial. Plantão policial. Diretamente de Russas, com Janino de Anjos. Janino de Anjos. Boa tarde, Janino! Um abraço, meu irmão, tudo de bom, forte abraço a você, um abraço aos amigos ouvintes de todo este querido Limoeiro do Norte e de todo o Vale do Jaguaribe e os amigos internautas que nos acompanham sempre. Um forte abraço a você, grande Gil, é uma alegria sempre estar conversando com o amigo. Estamos aqui à disposição sempre e trazendo as informações da movimentação do plantão de polícia. O resumo do boletim das ocorrências de ontem para hoje no nosso Vale do Jaguaribe. A informação chegando, e antes eu falo que a farmácia limoeirense fica no centro da cidade de Limoeiro do Norte. E lá tem a medicação que você precisa. Farmácia limoeirense, ela abre cedo as suas portas, ela dá desconto, vende nos cartões, no crediário próprio, facilita tudo para o seu amigo cliente. Eu falei farmácia limoeirense, trazendo as informações do plantão de polícia. E atenção, a polícia registrou duas ocorrências em nossa região. A primeira, de ontem para hoje, no centro da cidade de Limoeiro do Norte, onde foi furtada uma motocicleta, uma CG-125 Titan vermelha, de placa HYA-1620. Até o momento não se sabe sobre a autoria do furto. A polícia está fazendo diligências no sentido de localizar e recuperar esta motocicleta furtada de ontem para hoje em Limoeiro do Norte. Outra informação da polícia é de que ontem, na localidade de sítio Carnaubal, no município de Tabuleiro do Norte, a polícia encontrou abandonada uma moto CG-150 FAN 2013 de cor vermelha, de placa OKY-3G83. A mesma consta como roubada. O referido veículo foi conduzido até a unidade de segurança integrada, a UZI, lá da cidade de Tabuleiro do Norte, para as devidas providências. E, é claro, ser devolvida ao legítimo proprietário. Portanto, no plantão de polícia das últimas 24 horas, essas duas ocorrências, o furto de moto em Limoeiro e uma moto roubada, recuperada na região de Tabuleiro do Norte. A farmácia limoeirense fica no centro da cidade de Limoeiro do Norte. E na hora de comprar a sua medicação, você já sabe o endereço certo, que é a farmácia limoeirense, meu caro amigo Gil. Muito, muito, muito obrigado, Janino. Obrigado por trazer essas informações. Agradecer a Deus por um plantão de polícia calmo, né, Janino? Sem muita violência. Agradecer também ao nosso Deus por essa tranquilidade. Janino, como é que está a situação em Russas? Me passei um relatório de como está o prefeito. Como é que está a administração pública, Janino? Na realidade, a gente tem visto aqui a ação, o trabalho, o esforço do prefeito Sábio Gurgel em, podemos dizer assim, administrar o município diante de uma situação onde a prioridade é a vida, onde a prioridade é o combate a essa questão da pandemia, da Covid, e juntando-se a isso, ou seja, as ações que são desenvolvidas pelo município, através da própria Secretaria de Saúde, juntamente com as demais do município, tem se trabalhado nesse sentido. Mas, paralelo a isso, nós temos visto aqui algumas ações que estão sendo desenvolvidas, estradas sendo recuperadas, algumas ações no que diz respeito ao zelo pelo próprio município, enfim, aquelas ações que nós chamamos de infraestrutura também estão sendo desenvolvidas dentro daquilo que é possibilidade do município, enfim, há uma movimentação aqui na nossa cidade e a gente percebe esse esforço maior, mas claro que priorizando sempre a questão de combater a Covid aqui na nossa cidade, meu caro amigo Gil. Muito obrigado, Gerindo, pelas suas informações. Temos realmente que entender que é um momento muito difícil, é um momento muito complicado, e o cara já receber a gestão, Gerindo, no momento desse de pandemia, para ser a sua primeira vez de gestão, já nessa pandemia, eu vou dizer, não é fácil não, viu, Gerindo? É uma situação muito, muito difícil, vamos dizer assim, porque um prefeito que já ele está sucedendo um outro que tem que reorganizar algumas coisas, cada um vai tentar agir dentro do seu plano de governo, diferente, entre aspas, daqueles prefeitos que já estavam, que foram até reeleitos, que é uma continuidade das administrações, que já vinha, vamos dizer assim, nessa administração desse combate à pandemia praticamente há um ano. Diferente dos novos gestores que assumiram e que esses novos gestores estão aí encarando, vamos dizer assim, até mesmo sem aquela experiência, encarando essa responsabilidade e esse grande desafio. Você tocou no assunto importante. Nada fácil para quem está assumindo pela primeira vez o município quando se depara com uma situação tão difícil como essa, mas que tem tentado de todas as formas, não só ele, o Sábio, mas outros prefeitos que chegam pela primeira vez tentar combater tudo isso, viu, meu caro amigo Gil? Muito obrigado pela sua participação, meu nome é Janine de Anjos. Importante demais esse seu feedback. Que lá em Russas também, em muitas comunidades, o sinal da rede da Rádio Educadora chega cantando grilo, viu, Janine? Chega aqui um dia, viu, rapaz? Bem claro. É verdade. Chega muito bom o sinal aqui, as pessoas comentam muito que escuta a gente, escuta vocês aí, é algo muito importante. E a gente quer mandar um abraço aos conterrâneos amigos que também dão essa preferência de estar contribuindo com a sua audiência nesse horário, durante o horário que a programação da Rádio Educadora oferece para os nossos amigos ouvintes. Isso é muito importante, muito bom. Estamos felizes porque a recompensa tem sido muito importante, essa recíproca do nosso amigo ouvinte em dizer que está ouvindo, acompanhando e aprovando o trabalho que a educadora faz. Muito obrigado pela sua participação de hoje, Janine. Amanhã, né, eu não estarei aqui, amanhã que vai fazer é o Paulo Roberto. Amanhã também ligue no mesmo horário para que possamos realmente trazer esse plantão 100% seguro. Porque quando Janine fala, pode escrever, pode notar que é segurança total. Muito obrigado, Janine. Forte abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. Um forte abraço a todos os amigos ouvintes. Se Deus quiser, se ele permitir, amanhã nós estaremos de volta aqui trazendo informações e notícias para todo o Vale de Jaguaribe. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, forte abraço. Você ouviu agora o plantão policial em nome de nativos. Meu amigo, se você exagerou no álcool, na comida, se você sofre com obesidade, meu amigo, tem dores no estômago, tem colesterol alto, gordura no fígado, gastrite, dores nas pernas, tem diabetes, meu amigo, está quase morrendo. Mas você pode mudar isso tudo, rapaz. Tome nativos e sinta a sua vida mudar. Nativos é diurético, digestivo, elimina os inchaços, a queimação, os gases e o ressecamento intestinal. Nativos ajuda você a perder peso, mudando sua vida para melhor. Nativos é um produto natural que contém vitaminas e ervas que ajudam a aumentar a sua imunidade. Nativos pode ser consumido por toda a família. É certo para você que está gestante. Você encontra nativos nas farmácias e lojas de produtos naturais em Limoeiro do Norte, Tabuleiro e outras cidades da região. E eu quero, nesse momento, agradecer a sua audiência. Você que está aí com o radinho ligado, rapaz. Sabe quem é que está com o radinho ligado agora? O doutor Vitor, rapaz. Doutor Vitor está lá com o radinho ligado, ouvindo toda a programação lá da cidade de São João de Jaguaribe, rapaz. E quem mandou aqui uma foto para mim, mandou aqui um pequeno áudio, foi meu amigo Tiel, rapaz. O vereador Tiel, lá também da cidade de São João de Jaguaribe. Quando eu falo para você que São João de Jaguaribe é fechado, tá aí, ó. O Tiel tá dirigindo, ouvindo a 560, rapaz. Meu amigo vereador Tiel, muito obrigado por a sua audiência. Muito obrigado também por você estar aí ouvindo a nossa programação. Ele mandou um áudio, Celinho. Eu vou rodar aqui, eu acho que dá para ouvir. Vamos lá. Boa tarde, meu amigo Gil. Tô ligado aí na rádio, só ouvindo as notícias aí. Valeu, meu irmão, aquele abraço. Um abraço também, sabe quem é que tá com o radinho ligado, rapaz? Meu amigo José Rui, lá do Grupo Direita Limoeiro. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo José Rui. Sabe também quem tá ouvindo? Bilica e Djalma. Bora, Djalma, o repórter da escuridão. Boa tarde, Bilica, boa tarde para vocês que estão aí no posto do mototáxi, ali pertinho da Macavi. Obrigado por essa grande audiência. Mas vamos agora falar com ele, Robert Gilson Silva, meu amigo. Ele tem rodado toda a nossa cidade buscando informações. Em nome sabe de quem, meu amigo? Complexo Viva Saúde. Meu amigo Antônio de Freitas, rapaz. Sempre inovando para atender melhor os seus clientes. Dispõe de duas academias, a W1 e a W2, funcionando ali na rua Clemil de Osterne, 951, com atividades como pilates, hidroginástica, natação kids, musculação com máquinas novas. Faço lá, eu tô perdendo peso. Tô perdendo peso, rapaz. Vou começar às 5h30 da manhã, eu e Richard. Se é Richard, sai dessa Covid. Nós vamos começar a malhar lá no espaço Viva o Wellness, uma academia completa. Faça parte dessa revolução da saúde, academia, espaço Viva o Wellness. Amigo, sabe o que eu gosto lá? É a massagem. Rapaz, pense numa massagem que... Eita, parece que o Cabatá é novo. Mas vamos agora com ele, Robert Gilson Silva. Muito boa tarde, Gilmar Lagueta. Que prazer voltar aqui. Você hoje, estamos aqui, uma equipe maravilhosa que temos aqui, repondo aqueles que estão nesse momento em repouso na sua casa com a proteção divina. E claro, eu entro hoje com mais informações aqui no Jornal da Educadora, pedindo a proteção do santo de hoje, São Bernardino de Sena. É o santo de hoje, né? Todos nós católicos, então tá aí São Bernardino de Sena, italiano, mas protege a toda a família católica. Ô, meu amigo Gil Malagueta, olha só, bairro Antônio Holanda, 47 anos, 47 anos, bairro Antônio Holanda. E hoje eu cheguei até o bairro porque mandaram um zap para mim, eu fui até lá registrar o que realmente estava acontecendo, uma frente de serviço naquela cidade, dentro da cidade. É isso mesmo, o bairro Antônio Holanda é uma cidade dentro de Limoeiro do Norte. Eu fiz a matéria, Célio Monteiro já preparou, roda por favor, Célio. Nossa TV e Rádio Educadora no bairro Antônio Holanda, Cidade Alta, onde está acontecendo uma frente de serviço, de limpeza, melhoramento de estrada de terra. Estou aqui com o secretário Valdo Lemos. Prazer, TV e Rádio Educadora, essa frente de serviço, Valdo. Bom dia aos ouvintes da Educadora Jaguaribana, da TV Jaguaribana. Nós estamos aqui no nosso bairro Antônio Holanda de Oliveira, o conhecidíssimo Cidade Alta, com muita satisfação, com muita alegria hoje. Se completa 47 anos que o velho da Serra, o José Orlando de Oliveira, deu início a esse bairro por conta das cheias de 74. Então nós estamos aqui por determinação do nosso prefeito, doutor José Maria Lucena, e da secretária de governo, da administração, da gestão do doutor José Maria, a Juliana Lucena. Estamos aqui com todo o nosso equipamento, com a força-tarefa, consertando... limpando as praças, limpando as ruas, recuperando os calçamentos, dando uma verdadeira geral, não porque é o aniversário, mas porque nós já fizemos muita pelas outras partes do município e estamos aqui também dando essa resposta aqui, que é os moradores daqui também, né, Cid? Estamos aqui trabalhando, limpando as ruas, podando as árvores das praças, das ruas, aquelas, principalmente que estejam prejudicando a visibilidade, certo? E as fontes de energia da AEN, o cabeamento. Estamos também, certo? Recuperando a iluminação também, a gente está com a viatura aqui nas ruas, aqui recuperando. Então, é um trabalho da administração do prefeito José Maria Lucena, em prol do benefício da nossa comunidade, do nosso bairro Antônio Orlando Oliveira. Ivaldo, quantos dias a limpeza, essa organização, vamos dizer, se essa limpeza continuará aqui? Essa limpeza, por determinação do prefeito José Maria Lucena, é até terminar. As ruas onde não tem calçamento, inclusive nós estamos aplicando material e patrolando, para que a gente fique com condições das pessoas, dos munícipes, dos nossos moradores aqui, possam andar de moto, usar seus veículos com tranquilidade, com segurança. Né? Olha só, aqui nós estamos no coração da Cidade Alta, que é a Praça Antônio Holanda, como o Valdo já frisou aí na história, falou um pouco do Antônio Holanda, mas continua a limpeza também aos arredores, ao lado da via, ao lado da CE, que tem esse canteiro, exatamente aí, como vocês estão vendo, nas imagens, a limpeza por total aqui no bairro Antônio Holanda, na Cidade Alta, como é conhecido. E a gente registrando, Robert Gilson Silva, TV e Rádio Educadora. Essa frente de serviço não é só também em limpeza, inclui também o pessoal da Enel, que foi chamado pelo Valdo Lemo, a questão dos galhos, né, as poldas de árvores que aí tá, né, dona Tica, minha avó que mora aí na Cidade Alta, além de Carolina, né, dona Carolina, entrou para a história até na música de João Bandeira, Carolina, né, Carolina? Um abraço a você, toda a família. E também na questão, lá na, como vocês estão vendo nas imagens, eu vou narrando aqui, retirando as podas de árvore, lá na Vila da, na Vila da Paz, foi também feito um trabalho na questão que se diz respeito à estrada, melhoramento com a Patrol. O trator Rosso estava também ao lado da CE, que liga Limoeiro até o Triângulo, não é isso? Até a BR-116. E essa avenida, a gente chama aí, esse canteiro que, no entanto, está com muito mato, está sendo cortado agora, rebaixado o mato e, em seguida, retirado aí, para que fique bem limpo. E futuramente, quem sabe, uma avenida, né? Uma avenida. A gente dá até exemplo aqui como é Russas, né? Uma avenida muito bonita, com um canteiro, uma praça no meio, e aí futuramente com a rodoviária, o dinheiro já está em conta. Olha só, vem a rodoviária de Limoeiro do Norte, viu, Gilmar Lagueta? E a entrada do Triângulo até a questão da rodoviária, a questão ali de encostar ali na ponte, realmente vai ser feito um grande canteiro de obra. Então, é a expectativa. Eu estava falando e também ouvindo o Gilmar Lagueta com o Janine de Ângelo, é muito difícil, é fácil, nesse momento, para a oposição bater. Claro, porque, Gilmar Lagueta, temos aí uma questão de pandemia. Você sabe que prefeitos que cometer erros durante essa pandemia pode ser também no que se diz respeito também à sua improbidade administrativa. Você não pode colocar vários funcionários num local só. Não poderia estar há 5, 6, 7 meses atrás com a questão também de licitações que também não estava ocorrendo pelo governo do Estado e também pelo governo municipal seguindo os decretos. No entanto, eu dizia, há 5, 6 meses atrás, que a prefeitura estava realmente com a primeira marcha. Primeira marcha. Mas, doutor Zé Maria, diante de conhecedor da lei, homem da lei, a Juliana, na questão também do apoio, tinha que passar a segunda marcha. Está aí, segunda marcha. Dentro de 25 dias, tivemos 3 passagens molhadas recuperadas, realmente impressionante, com anéis, colocados anéis e feito ali a coberta desses anéis com material, terra, pissarra, e o Patrol fazendo todo o controle, ajeitando a estrada também, tanto da passagem molhada ali, Poço dos Pau, Faceira Ningas e, por último, agora, lá da Barra do Banabuiú. Né, Zé Francisco, Renata, estão passando aí pela passagem molhada já recuperada. No entanto, temos também Limpa Limoeiro, que está aí, sobre o combate ao mosquito da dengue. Eu tenho até imagens, aí do Limpa Limoeiro, lá em cima da serra, lá no cercado do meio, está aí você, a gente mandou por último aí, o Oliveira da ABD, aonde tem esse combate ao mosquito da dengue e doenças infecciosas. Temos também cobra, né, passei e questão de também de escorpião, ratos, barata, todos esses insetos que provocam também doença e que levam aos hospitais que já estão com essa luta diante do coronavírus. Então, Limpa Limoeiro, lá no cercado do meio ontem, hoje é para estar, sim, lá no Tomé, hoje, quinta-feira e amanhã. Então, está aí a Prefeitura Municipal passando a segunda marcha. Obras, tá? A gente está vendo. É o que é o Roberto Gilson, mas você mostra muita obra. Claro, porque no momento, obras e saúde é o que está em destaque, não só em Limoeiro, mas no Estado, no Brasil, porque Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras têm se desenrolado, têm desdobrado para atender a população. Mas a segunda marcha foi passada e vem muito mais por aí, pode ter certeza. Quero mandar um abraço aqui para o Nonato, que é porteiro aí da Câmara Municipal, hoje teve sessão, né? O Nonato, lá da Cidade Alta também, recebendo aí essa limpeza por parte do município. O Israel das Endemias, André Cajarano, Nonato Duarte, o Erivel está com a gente aqui. Muito bom dia, obrigado. É um prazer ter você como nosso telespectador e ter você aqui como o nosso ouvinte. Olha só, gente. Hoje é o Dia Nacional do Comissário de Menores, viu, Gil Malagueta? Tá. E eu quero mandar um abraço a todos os comissários, em nome de Olinto Saldanha e Leudo Furtado. Conversei há poucos instantes com o Leudo. Comissário, né? Tem o conselheiro tutelar, tem um comissário de menor, através do judiciário. Então, hoje é o dia do comissário de menor. Também hoje é o Dia Nacional do Pedagogo. É isso mesmo. Parabéns a todos nessa importância do pedagogo, né? E a Adriana Sutero, né, que é pedagoga, parabéns por esse trabalho que faz na ABB, aquele projeto Segundo Tempo, juntamente com o Bodó, o pessoal fazia aquele projeto Segundo Tempo, aquela orientação aos nossos irmãos, crianças, adolescentes, que aí vêm pela vida. E hoje é o dia do auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Né, Valdívia? Você que é técnica de enfermagem, a todas as técnicas e técnicos de enfermagem, aquele abraço e também o auxiliar, rapaz, que bacana. E o Malagueta, eu fui até o ginásio coberto hoje e fui registrar aqui, TV e Rádio Educadora, vacinação. Eu tenho a matéria. O Célio roda, por favor. Só um instante. Você de casa também, só um instante. Eu ouvi aqui, já está ali, é só falta mesmo dar o grau para que você possa ter a matéria, você ter a informação aqui na TV e Rádio Educadora, por favor. Educadora no ginásio coberto, o Dr. José Nilson Osterne. Não é esporte hoje aqui, e sim vacina, isso mesmo. Vacinação aqui contra a gripe. A gente vai entrando aqui, pedimos licença, o pessoal aguarda aqui na fila, as pessoas para se vacinarem. Aqui tem uma central aqui de mesa com funcionários, ali outra para atender os munícipes, as pessoas que vêm a vacinar. Então a pessoa chega aqui, mostra o CPF, preenche ali uma ficha, para que possa ser vacinado. Aqui, hoje, é contra a gripe. E a gente registra aqui na nossa reportagem da nossa TV e Rádio Educadora, até porque é de interesse a todos. Só perguntar à senhora aqui, olha a orientação que ela está passando. Caso assim, que você, se você tomou alguma dose da hepatite B, dá continuidade do esquema. Se tiver todas as três doses, pronto, está encerrado, está imunizado para o resto da vida. Aí a queda é sarampo, rubéola e cachumba. Pela sua idade, você tem que ter no mínimo duas doses de vacina. Se tiver as duas doses, pronto, está imunizado para o resto da vida também. Agora, da gripe, não. Todo ano é uma cepa diferente. Pronto. Aí, daqui para frente, você traz esse cartãozinho, a gente exige todo ano a sua dose, viu? Tá aí as explicações da... Como é o nome da senhora? Gláucia Moura. Quantas pessoas vão ser vacinadas aqui? 360 pessoas. Só hoje, dia 20? Hoje de manhã, viu? E amanhã também nessa mesma faixa de público, viu? Tá sendo agora. Como é seu nome? Ivna, a próxima aqui a ser vacinada, né? Eu também vou passar por essa vacina e a gente aqui já, no ginásio coberto, a gente já vê aqui as pessoas sim se interessando, a gente vê, não tem muita fila, porque realmente o ginásio é muito grande e aqui suporta muita gente. E sombra, né? Que você fica na sombra. Então tá aqui todo o procedimento, tá aqui as vacinas, os profissionais de saúde aqui trazendo as vacinas nesses isopores. Então, muito bem organizado. Parabéns, Secretaria de Saúde, Dr. Júnior, né? Sempre organizado, sempre com a equipe maravilhosa de profissionais para atender a todos limoeirense. Prefeitura Municipal também, prefeito Zé Maria, Juliano também empenhados para que isso venha acontecer e vacinar o mais números possíveis de moradores. Robert Gilson Silva, TV e Rádio Educadora. Muito bem, tá aí vocês que estão se vacinando no ginásio coberto, José Nilson Sostena, a equipe lá, a Jaislene, Isadora, Gláucia, Aline e Ismênia. Tá aí toda a equipe vacinando, a nossa amiga Jaislene vacinando aí a senhora e também a Isadora, né? Juntamente Gláucia, Aline e Ismênia. Tá toda a equipe aí preparada para receber vocês. Cerca de 350 pessoas estão sendo esperadas diariamente para se vacinar contra a gripe. Então tá aí meu amigo Gil Malagueta. Inês Patrícia tá lá no Sítio Milagres. Olá, Inês Patrícia, que bacana você aí vendo e ouvindo a gente aí. Também a minha amiga Ana Cristina, né, que também mora aí no Sítio Milagres. Gil. Aproveitar, o Robert Gil, esse tema de vacinação, a secretária de saúde de São João de Jaguaribe mandou aqui pro nosso WhatsApp, né, informando a cidade de São João de Jaguaribe. Atenção! Quando eu falo que São João de Jaguaribe, meu amigo, é ligado. Escuta aqui esse áudio, Roberto Justo, para você ouvir. Olha aí. Aqui a audiência da Rádio Educadora em São João do Jaguaribe é grande, menino. Tá cercado. Olha aí. É audiência gigantesca, rapaz. Gigantesca. De uma ponta a outra da cidade, só o que você escuta é o estralado da Rádio Educadora lá em todo canto. E meu amigo Tiel mandou uma foto aí, Celinho, aproveitar aqui esse momento aí, né? Uma foto. Cadê, Celinho? Bota a foto aí. Manda aqui um áudio dele aqui, ó. Ei, Gil, manda um alô aí pro Damião de São João de Jaguaribe. Aí, olha o Damião de São João de Jaguaribe aí, sempre ouvindo também a TV e Rádio Educadora. E a secretária mandou informar que amanhã, sexta-feira, dia 21 de maio, no ginásio poliesportivo Júlio Irineu, certo? Júlio Irineu terá também a segunda fase de vacinação contra a influenza. Então, é sexta e sábado, dia 21 e dia 22. Também locais de vacinação, no ginásio poliesportivo e nos postos de saúde do Sítio Lima, Sítio Pintos e Sítio Mocós. Então, dia 21 amanhã, ginásio poliesportivo, nos postos de saúde do Sítio Lima, Sítio Pintos e nos Mocós. Amanhã, dia 22, no Ginásio Poliesportivo, no Sítio Bom Jesus, Sítio Raposo e Sítio Mundial. Então, atenção, região de Jaguaribe, atenção às localidades do Bom Jesus, Sítio Raposo, Sítio Mundial, a segunda fase, dia 22 aí, dia 22, sábado. Atenção, Sítio Bom Jesus, Sítio Raposo, Sítio Mundial, dia 22 e dia 21, no Sítio Lima, Sítio Pinto e Sítio Mocós. Roberto, isso para complementar essa questão da vacinação. Muito importante, que foi realmente muito importante aí a sua complementação, não é isso? Júnior Bandeira, um grande abraço, e também Armando lá nos morros. É a nossa reportagem, a gente traz aqui, Gil Malagueta, porque o que eu aprendi, a gente pode elogiar sem bajular e criticar sem ofender. Para que gritar muito, muito e nada resolver? É o trabalho do Zé Maria Lucena, você pouco vê ele, mas as ações começaram. A segunda marcha, como eu disse, juntamente com a Juliana, e a gente aqui vai registrando, porque criticar é muito fácil. Agora, aplaudir ou agradecer pelo que está sendo feito é mais difícil. Claro, é obrigação do município. E a gente traz as informações em nome de Braga Frios e Bebidas. Essa Elie Monteiro já tem um vídeo ali, o Braga Bebidas e Frios e Bebida ali na esquina, aonde era a farmácia e onde era o mercadinho do Braguinha, tá aí, mesmo em frente às lojas Maravilha, o Braga Frios e Bebida, uma equipe bacana para atender você lá e, claro, você levar para casa produtos de qualidade e de marca conhecida nacionalmente. Tá aí toda a equipe, os funcionários para atender você e você levar para casa no atacado ou no varejo, Braga Frios e Bebida. E para encerrar, meu amigo Fernando Holanda, onde eu vou buscar as proteínas todos os dias, todo dia é dia de carne, todo dia é dia de qualidade em carne no frigorífico Holanda. Está lá na casa dele, o Fernando Holanda, no telão, vendo aqui a nossa fala sobre o frigorífico Holanda, que todos os limoeirenses já comprou no frigorífico Holanda. Até as pessoas que moram nas comunidades zona rural vêm e compram no frigorífico Holanda. Boi, porco, carneiro, tem também linguiça, tem calabresa, carne de sol, buchada, panelada, sarrabu e mão de vaca, nossa senhora, é um complemento total no frigorífico Holanda. Me despeço aqui e lembrando nosso amigo Francisco Daniel, do Zarpador, da Canela de Velho e da Chinela pra Gata, que eu venho trazendo um novo vídeo para você nessa semana. Me despeço aqui, amanhã traremos mais informação, meu amigo Gil Malagueta. Fica com Deus e bom trabalho na sequência do nosso programa, do Programa do Povo, Jornal da Educadora. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação, nobre amigo Robert Gilson. E essa participação do Robert Gilson foi não sabe de quem, meu amigo? Tubo Arte Móveis. Meu amigo, se você quer um móvel de qualidade, quer deixar a sua casa com um excelente acabamento, quero falar aqui uma palavra muito especial. Quer deixar a sua casa linda, bonita, moderna, com móveis de durabilidade e garantia? Os móveis da TuboArte, móveis são feitos para atender, além das suas necessidades, o seu desejo, o seu bom gosto, deixando a sua casa mais linda e confortável. Tudo dentro das últimas tendências do mercado moveleiro está oferecendo. Você precisa, vou te dar aqui 8 motivos para você comprar os móveis da TuboArte Móveis. É uma empresa genuinamente jaguaribana, um dos maiores parques fabril do Norte e Nordeste, tecnologia de última geração, processo de automação, indústria com o maior mix de produtos e segmentos, controle de qualidade em todos os processos produtivos. Meu amigo, preocupação voltada para o social através dos seus projetos da Fundação TuboArte e Casa da Sopa. Produtos certificados e normatizados pelo Inmetro. E o melhor, tudo isso e que estão bem pertinho de você. Bem pertinho de você. Vá na loja e procure móveis TuboArte Móveis. Se não tiver, fale com o gerente, fale com o representante e reclame. Eu quero móveis TuboArte Móveis. Eu vou agora, Celinho, para um rápido intervalo comercial. E quando eu voltar, meu amigo, eu quero falar bem pertinho de você. Eu quero falar no seu ouvido do rádio. E eu quero comentar com vocês uma coisa. Eu quero falar para quem está batendo, para quem está aí cantando de galo, para quem está batendo siri em lata. Sabe o que é bater siri em lata? Você pega um siri, bota dentro de uma lata e escute o que é que ele faz. Eu quero falar um pouquinho do que está acontecendo e o que aconteceu no passado. Vou mostrar só um breve relato do que aconteceu, mas só depois do intervalo comercial. Celinho, bota o intervalo comercial e não sabe de quem, Celinho. Coloca aqui, Celinho, que todo dia eu compro lá, Celinho. Todo dia eu vou lá. Lá no Super Nossa Família, rapaz. A minha filha já é quase cliente cativa lá da Nossa Família. O Nossa Família, meu amigo, é sempre alegre, pois já sabem que o Nossa Família é feito para você de coração. E você, eu, você, minha família e sua família fazem parte dessa família, o Nossa Família. Mais que o supermercado, o Nossa Família tem como missão tornar o dia a dia das famílias do Vale do Jaguaribe cada vez melhor. Seja com promoções, serviços especializados, ações comunitárias, conscientização. O Nossa Família se preocupa realmente com o bem-estar daqueles que considera o seu maior patrimônio. As pessoas, aproveitem tudo que está no Nossa Família para lhe oferecer. Faça suas compras sem sair de casa através do app e receba no conforto do seu lar. Sem falar, na melhor padaria. Todo dia, Celinho, eu tomo café comendo o pão, meu amigo, do Nossa Família. É bom demais, rapaz. Aquele pão fresquinho, com a manteiguinha. Vai comer lá em casa? Aí eu tenho que comprar mais 5 pão a mais, Celinho. Aí você me quebra. Celinho quer comer lá em casa. A não ser que o Gildênio dê um patrocínio pra Celinho comer lá em casa. Que aí come, velho. E sendo um pão gostoso lá do Nossa Família, da padaria, rapaz. Rapaz, as melhores massas, hambúrgueres, artesanais, pizza. Meu amigo, você precisa conhecer todas as delícias do Nossa Família. Eu vou para o intervalo comercial. Mas, Celinho, quando eu voltar, você vai ver, meu amigo, velho. Eu vou falar, Celinho. Eu vou falar. E eu vou abrir o microfone. Vou abrir o microfone, que eu quero que você aí de casa me faça lembrar. E faça lembrar para o povo de Limoeiro como era a gestão passada. Eu quero lembrar, Celinho. E eu quero que o povo que está em casa também faça lembrar. Faça lembrar muito. Não. Bota, Celinho, bota o intervalo comercial, bota. Porque senão eu vou falar muita coisa. Põe o intervalo comercial, já eu vou abrir a ligação. ZYH 604-560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Com a missão de continuar com a plena satisfação dos nossos pacientes e a qualidade no atendimento. Doutor Ângelo Luz, ortopedista, traumatologista, especialista em joelho pela Universidade de Lyon, na França, comunica aos pacientes que vai atender no primeiro sábado de junho, dia 5 de junho, na Vale Imagem, a Rua Inácio Mendes, número 1890, por trás da Fafidan. Ligue agora e marque a sua consulta, 889-9993-1211 ou 3423-2111. WhatsApp 98877-0016. Doutor Ângelo Luz, ortopedista, traumatologista, especialista em joelho. Safarone Vert, Crede Amigo, é Banco do Nordeste. Agora mais digital com aplicativo exclusivo para consultar extratos, realizar transferências e pagamentos pelo Pix e até assinar contrato. Tudo mais fácil para o seu negócio ter cada vez mais resultado. Ainda não tem Crede Amigo? Baixe o app ou procure um agente para garantir o crédito orientado mais vantajoso do país. Não é pouca coisa não, viu? Sorriso no rosto, crédito no bolso. Crede Amigo, Banco do Nordeste, Governo Federal.

84 anos. A MS Empréstimos também faz a prova de vida. Rua Coronel Malveira, 2284, ao lado da Câmara Municipal em Limoeiro do Norte. Organização Márcia Régia. Aqui você faz parte da família. Te receber com um sorriso é nossa tradição. Aqui é sua casa, fomos feitos pra você. Feitos pra você de coração. É mais do que costume, é amor correspondido. É coisa de família igual a nossa família é união, feito pra você de coração. Nossa família. Chá Resolve! Este é bom e verdadeiro para você que está com refluxo, azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, mau hálito, boca amarga, prisão de ventre, pedra nos rins, além da enxaqueca, aquelas dores de cabeças crônicas que não passam. Para você que está na menopausa, auxilia no tratamento da diabetes, pressão alta, colesterol alto, gastrite, úlcera, má digestão, ácido úrico, gordura no fígado, empaixamento, gases. Chá Resolve é 100% natural, sem açúcar e não contém glúten. Eu tomo a minha mãe e meu pai. E a minha mãe, ela melhorou muito, porque ela sentia muito empachamento, ela sentia muito estômago pesado. Ela melhorou muito a dormida dela, que ela diz. É muito bom, eu recomendo, é muito bom. E eu também, eu senti também esse mesmo problema da mãe. E eu recomendo de novo. Você adquire o Chá Resolve Limoeiro nas principais farmácias e em toda a região. Boa tarde novamente. Voltamos aqui agora, Celinho, às 13 horas e 25 minutos. 13 horas e 25 minutos. Eu quero mandar um alô super especial, sabe pra quem, rapaz? Pro meu compadre Naldinho, rapaz. Compadre Naldinho, aquele abraço. Compadre Galega, aquele abraço. Vamos ouvir aqui o áudio de Naldinho, aí. Gil, dá um alô aqui, nós estamos aqui na escuta aqui na fazenda, ali, aqui no Camarão. Olha aí, todo o pessoal, toda a várzea do Cobra, todo mundo aí ouvindo a rádio e TV Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. Só tenho a agradecer por essa grande audiência, Celinho. Grande audiência, todas as comunidades com radinho serem ligadas agora, ouvindo a nossa programação. E como eu vinha falar... Como eu tinha falado, Celinho, da importância do povo ter um caderninho de anotação. Ei, se você aí de casa, você já tem seu caderninho de anotação? Já? Você já tem o seu caderninho para lembrar das coisas? Que eu me lembro que outrora, Celinho, o descaso da Prefeitura de Limoeiro do Norte. Como era, Celinho, como a nossa cidade era abandonada. Como tinha problema. Meu amigo, parecia que a gente morava no deserto do Saara. Não tinha nada, tudo faltava. Eu me lembro, Celinho, de um caso que eu vou contar aqui para vocês. De gente passando 8 meses, 1 ano sem receber salário, Celinho. 1 ano mendigando e trabalhando aqui. Aqui mesmo nós temos um. Passou 8 meses sem receber um real trabalhando. E hoje é muito fácil cantar de galo. Hoje é muito fácil falar isso, falar aquilo. Se você teve amnésia, vocês tiveram amnésia? Quer dizer que quando vocês estavam no executivo, estavam trabalhando lá, era tudo mar de rosas? Quer dizer que vocês esqueceram? E eu quero deixar o WhatsApp, eu quero que você mande áudio no WhatsApp agora. Celinho, pega o WhatsApp, Celinho. Olha, 88-9778-0182. Eu quero que você ou ligue. Mas é melhor mandar um áudio no WhatsApp, que o áudio fica melhor, a qualidade fica melhor. Manda um áudio lembrando dos tempos do passado, como era a nossa cidade abandonada. Problema? Toda gestão tem. Mas tentar ser mais o resolutivo possível. E eu quero lembrar vocês uma coisa. O nosso Vale do Jaguaribe, a nossa cidade, as nossas cidades cinco vizinhas, está precisando urgentemente. Mas ali não é urgentemente, pelo amor de Deus, de um deputado federal, estadual, que nos represente de forma direta, como tínhamos outrora. Hoje, o que estamos vendo, Celinho, é um jogo político, onde cada um quer ganhar dinheiro. Vê aqui, deputado de fora, Genesias Noronha, ele errou mais de 8 mil votos. Cadê o homem? O homem sumiu. Não pisa mais nem aqui. Eu não estou falando mal de A ou B, não. Estou defendendo o lado, não. Porque se a gente tivesse, Celinho, eu vou até beber água. Eu fico nervoso, Celinho, com essas coisas. Eu não me aguento com isso, não. Porque se tivéssemos, Celinho, se tivéssemos, você ouvindo, está com seu rádio ligado. Se a gente tivesse um deputado federal forte, se tivesse um deputado estadual forte, esse hospital já tinha sido aberto, olha, há muito tempo. Porque quanto e quanto dinheiro, Celinho, está sendo gasto, meu amigo ouvinte, em hospitais de campanha. Por que não abrir esse hospital? Governador, o que está acontecendo? O que foi que houve que surgiu os boatos que abriu dia 15 e não abriu? O que foi que houve? Então, quando eu falo que o município de Limoeiro do Norte tem que se conscientizar, tem que aprender a escolher representantes de qualidade, para que realmente possa esse representante legislar em prol da nossa cidade. Eu quero mostrar aqui para vocês, né? Mas antes, eu queria parabenizar, Celinho, antes, eu queria parabenizar a vereadora Anjinha, rapaz, que hoje apaga as velinhas, né? Hoje apaga as velinhas, está aí a foto da nossa querida vereadora Anjinha. Anjinha, parabéns, muitas felicidades para você e toda a sua família, que você possa realmente fazer o seu papel de legisladora, fiscalizadora dos nossos patrimônios e dos nossos recursos. Parabéns, Anjinha, que você possa realmente ter vários e vários aí anos de vida com muita saúde, saúde para você, sua família, seu esposo e todo mundo. Muito, muito, muito, muito, muitos anos de vida para você, Anjinha. Gente, então, Celinho, bota o vídeo aí do vereador Rubinho lá na Cidade Alta. Põe aí, Celinho, o vereador Rubinho na Cidade Alta, porque cobrou... Olá, senhores do bairro Cidade Alta, estamos aqui com o secretário de Infraestrutura, Valdo Lemos, subsecretário Genesiano Martins, os dois que atendendo ao prefeito da cidade de Limoeiro do Norte, está com a força-tarefa aqui na Cidade Alta, né, buscando a resolução de problemas como calçamento, troca de poste, poda de árvores. Então, agradecer aqui troca a gestão, né, troca de luminárias, né. Vamos aqui passar aqui para o Valdo Lemos. Valdo, o trabalho a ser desempenhado aqui na nossa comunidade dura, e por quatro dias será feito esse trabalho? Bom dia a todos, um abraço a toda a população, moradores aqui da Cidade Alta, do bairro Antônio Orlando de Oliveira, né? Aproveitando aqui para dar os parabéns aqui aos 47 anos. Nós estamos aqui com a força-tarefa, há dias, há meses que a gente devia essa região, mas infelizmente a gente estava trabalhando em outras regiões. E estamos aqui, por determinação do nosso prefeito e da secretária de governo, da Juliana, até terminar, gente. Vamos recuperar os calçamentos, vamos dar manutenção nos calçamentos da Cidade Alta, estamos patrulhando as ruas onde não tem calçamento, fazer toda a limpeza, tirar todo o entulho, e peço, aproveito aqui esse momento para pedir, as pessoas que tiveram algum entulho nos seus quintais, bota para fora que a gente vai estar aqui para retirar. Em qualquer ponto da Cidade Alta que tiver aqui, vocês podem fazer isso. Nós vamos estar aqui portando alvo, nós vamos estar aqui com a equipe aqui, lá está de manutenção ali das lâmpadas aqui. Onde tiver uma lâmpada apagada, tenho a gentileza de mandar para a gente, me mandar para o meu telefone, que é 88 996 66 69. Mande para mim o nome da rua e o número da casa mais próximo da lâmpada, que a gente tem o maior prazer em atendê-lo. Pronto, gente. Então aqui agradecer a secretária de governo, Juliana Lucena, o prefeito municipal, doutor José Maria Lucena, por disponibilizar, pelo tempo que for preciso, a Secretaria de Infraestrutura aqui no nosso bairro, para buscar a resolução dos problemas que a gente há muito tempo vem reclamando. E há um compromisso agora da prefeitura de só sair daqui quando resolver tudo. Valdo, eu muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Vamos à luta. Grande abraço, estamos juntos para trabalhar e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Um grande abraço, muito obrigado. Essa é a determinação do nosso prefeito, da secretária de governo, doutora Juliana Lucena, e do nosso do vereador do município, Rubinho, Cabo Rubinho, como vocês conhecem, que aqui está, para nos colaborar no que for preciso e agir em benefício do povo, em benefício de todos. Então, só passar para o pessoal, que além de mim tem o vereador Flávio, que também tem feito as cobranças, e vamos trabalhar em prol da comunidade, em prol do nosso município. Olha aí o trabalho dos dois vereadores da Cidade Alta, Flauber e Rubinho. Um trabalho que foi incessante nas redes sociais, cobrando, reivindicando, e esse é o real papel do vereador, ser o representante do povo. Já tem gente na linha, coloca gente na linha aí, Celinho. Vamos ouvir o ouvinte, vamos ver o que o ouvinte quer. Porque o que falta? Cadê os representantes das outras comunidades? Tem quem é, Celinho? Pode. Ailton? Vamos lá. Boa tarde, Ailton. Boa tarde. Você novamente, Gil. Eu ouvindo você falando atentamente aqui, né? Do passado de Limoeiro do Norte, mas eu vou entrar nesse mérito aí, que eu sei muito bem o passado, que eu não prefiro de caderno para anotar nada. Se eu sei, fico tudo na minha cabeça. Eu sei mais ou menos o que aconteceu. E todos que já passaram, tanto de bom e de ruim. Se quiser me cutucar, é só me perguntar, que eu lhe digo, noutra oportunidade. Agora, você está com medo de falar agora, Ailton? Você está com medo de falar agora, Ailton? Não, vou comentar sobre o hospital que você está comentando. Bora. Viu? Bora, com a rocha. Se permitir. Descatita o negócio, bora, bota para fora. Que você sabe de coisa. Se você tiver medo, diga logo. O que foi que houve, governador? Você estava perguntando nesse instante, não era? Eu não sou governador, mas vou lhe responder. E foi que houve. Simplesmente, é muito fácil. Se você for um cara muito inteligente, Gil, você vai entender. O governador não prometeu abrir o hospital no dia 15. Foi várias pessoas aí que foi para as redes sociais querendo aparecer, né? Soltar vídeo dizer que o hospital ia ser aberto. Trabalhando em cima disso, né? Para querer ser bom e bonito. Um ano de epidemia, nunca deram um grito por esse hospital. E agora estava querendo aparecer, porque muitas pessoas aí, né? Vice-prefeito, até deputado, você teve conhecimento, teve vídeo aí. Né, e o governador não prometeu, meu amigo. É muito simples a resposta. Você estava perguntando para o governador. Ele não prometeu abrir o hospital. Porque simplesmente, porque depende de quem, eu já tenho um conhecimento. E vai depender dele fazer um concurso, né, para empregar, né, muitos profissionais para poder abrir esse hospital. Mas isso, eu faço demanda, uma pergunta. Demanda tempo. Eu faço uma pergunta para você, Ailton. Eu faço a pergunta para você e para esses políticos. Quando se abre um hospital de campanha, precisa fazer concurso público? É aí é que está. E por que não abre? O conhecimento que ele falou. Quantas... E resumindo, na hora que ele diz isso, Gil, o governador Por bom entendedor, meu amigo, a gente torce e abre esse ano. Mas, infelizmente, o vai empurrando por a barriga só vai abrir no próximo ano, Gil. Política, meu amigo, política! É isso aí, Gil. O pessoal tem que botar isso na cabeça, entendeu? É isso o momento que eu queria dizer, meu amigo, só isso. Vamos passar de medo norte, a gente tem muito tempo durante a semana, se você ainda ficar aí uns diazinhos, né? Mas espero que você demore pouco, meu companheiro volte. Mas dependendo de uns diazinhos, a gente debata ainda sobre o passado aí, muitas coisas, viu? A com gente vai a memória do povo, viu? Vamos reativar a memória do povo. Eu acho que o povo não está esquecido, não, viu? É não você, esquece, não. Eu vou só citar um exemplo. Porque acho que a doença pior é sugar o suor do trabalhador e não retribuir o salário indigno que aquele trabalhador está trabalhando. Eu acho que o pior está a pior doença e tem essa daí. E muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Quero dar aqui uma boa tarde para Eneida Baltazar, para Tânia, para quem mais? Selma Nunes, Eduarda Medeiros, Selma Francisco José, Maria Lucilene, Vitor, meu doutor Vitor, grande abraço, obrigado você. Neuza, Quixeré, meu amigo, Quixeré está doente ou está viajando? Perguntou, Queixe, seu amigo está doente? Está viajando? Não, o estado de Leitão realmente está com Covid-19, mas está totalmente assintomático. Né? Pouco sintomas, está muito bem, obrigado. Vamos aqui, Hernanes Carneiro, lá da cidade de Alto Santo, Imaculada Bessa, Célia Nunes, Zelma Lopes, Raimundinha Silva, boa tarde, Raimundinha, meu amigo Aurísio Maciel e sua esposa Corujinha, Marina Rodrigues, Carmélia e Maria Valdira. Eita, meu amigo Paulinho, da cidade de São João de Jaguaribe, grande abraço. Minha amiga Marta Aníbal, grande abraço. Satisfação em revê-la, minha amiga aqui, tá lá em Quixadá, ouvindo. Meu pai, rapaz, Malagueta, Gilvan Velho, lá em São Paulo, David Salatiel, todo mundo ouvindo aí. Temos ouvinte, Celinho? Vamos colocar ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Meu amigo, a quantia de vereador que se manifestar, quantos prefeitos tinha nesse meio para abrir essas salas? Pois não é? É? É verdade. Rapaz, o prestígio do vereador para o governador é meio devagar. Viu? É meio devagar. Não tem prestígio não, ó. Os prefeitos não tem. E nem chega junto, o vereador vai ter. Sabe quando é que vai ser inaugurado esse hospital? Próximo ano. Próximo ano, né? É. Você vai ver. Eu também acho. Eu também acho. Só na política. Só na política do próximo ano. Porque se... Como é o nome do senhor? Ele ligou? Ligou? Olha, é muito... Se a gente tivesse deputado, se a gente tivesse aqui... Certo, Celinho? Deputado federal, estadual, e uma tropa de prefeitos se reunisse e fosse lá na casa do governador, lá bater na porta, governador! Aí os prefeitos estão lá, batendo fotinha com o governador, entregando presentinho pro governador. Meus amigos, se eu fosse prefeito e tivesse a oportunidade de estar do lado do governador, meu amigo, ele ia ouvir. Governador, por que, governador? O senhor não abre o hospital do Vale do Jaguaribe, pelo amor de Deus. Por que o senhor não abre esse hospital logo? Porque a nossa saúde está complicada. Eu quero lembrar aqui para você, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe quantos leitos de UTI tinha Limoeiro do Norte antes da pandemia, Celinho? Você sabe não? Quantos leitos de UTI tinha Limoeiro, Celinho? Vou dar uma chance para você dizer, vai. Tinha nenhum, Celinho. Tinha nenhum. Aí o governo federal, junto com o governo estadual, liberou 20. Hoje tem 20, Celinho. Para quem não tinha nenhum, hoje tem 20. Por quê? Porque tem, Celinho. Olha, Dinheiro, Celinho. Tem dinheiro para abrir o hospital, governador. Você tem dinheiro para abrir o hospital. Por que você não gasta? Você quer fazer licitação de mídia, de publicidade. Sabe para quê? Vou dizer não. Porque você de casa sabe. Para que é que ele quer fazer? Certo? Mas, graças a Deus, Celinho, graças a Deus, que a gente tem só que esperar. A gente está com saúde, você está com saúde. A gente tem que esperar a boa vontade desses governadores, que por muitas vezes, Celinho, corruptos, roubando dinheiro do povo. Eu queria que essa CPI, da Covid, realmente chamasse. Vereador, ei, cadê os respiradores? Prefeito, cadê o dinheiro da Covid? Aí eu queria ver. Eu queria ver essa CPI pegar fogo. Chamando os prefeitos, chamando os governadores, para ir lá para a Câmara, passar pela sabatina. Explica aí, governador. Ei, Roberto Cláudio, cadê os milhões do hospital de campanha do PV, que só atendeu 1.000 e poucas pessoas, 100 mil reais um atendimento no PV? Isso é absurdo, sério. Isso é um absurdo, ouvintes. Aí você dizer que o presidente é isso, que o presidente, não estou defendendo, não estou dizendo não, mas dinheiro está vindo. Dinheiro está vindo para o povo, está aí mostrando. O hospital crescendo, tudo crescendo, 20 leitos de UTI, tudo regulado. Mas aí fica a dúvida, né? 13 horas e 45 minutos, Celinho. Se você, meu amigo, pai, Garcia, eu estou precisando de uns óculos novos. Eu não estou aguentando mais não, meu amigo, velho. Eu quero falar para você, sabe o quê? De Limovisão, meu amigo. É hora de levar seu filho ao oculista. Miopia, hipermetropia, estigmatismo, distúrbios de acomodações, pequenos estrabismos podem ser agravados com óculos vencido ou uso excessivo do celular. Se seu filho usa muito celular, meu amigo, não perca tempo. Procure seu oculista antes de comprar os seus óculos de grau, lente de contato, óculos esportivos. Venha conhecer as melhores variedades na loja Conceito do Vale do Jaguaribe. Limovisão, meu amigo, velho. Isso mesmo, Limovisão. Se ali eu fui lá ver, pense numa visão de Limoeiro. Rapaz, vá lá, só para você conhecer. Andar de elevador, você sobe no elevador, Celinho. Aí você vai lá para cima, fica aquela visão bonita. Fica no edifício Dr. Carlos Renato, Rua Sindulfo Chaves, 2108, sala 205. No centro de Limoeiro do Norte, atrás da prefeitura. Bem pertinho aqui da rádio, Celinho. Bem pertinho aqui da rádio. Ligue ou mande um WhatsApp, 88-9491-9796. Limovision. 13 horas e 46 minutos, Celinho. Pense, meu amigo. Pense com a vontade que eu tô de falar de um assunto, Celinho. Eu falo ou não falo? Rapaz, eu falo ou não falo? Do negócio das cooperativas que tinha antigamente. Quem é que se lembra disso? Você se lembra, Robert Gils? Das cooperativas, Robert Gils, que terceirizava, Robert Gils, o serviço da Prefeitura do Limoeiro? Você lembra, Robert? Robert Gilson Silva, o repórter. Nessa época, Robert Gilson fazia esporte. Mas eu lembro das cooperativas. Me lembro até do que aconteceu. E eu vou falar aqui. Vou falar. Fala ou não fala, Celinho? Mas primeiro, a ligação do telefone. Quero ouvir ouvinte. Eu quero ouvir ouvinte em nome do atacadão das frutas. Atenção, dona de casa, chefe de família. Se você está precisando de fruta e verdura de qualidade, meu amigo, você tem o endereço certo. Atacadão das Frutas e Verduras em Limoeiro do Norte. Oferece uma variedade de frutas e legumes para que você tenha sempre uma verdura, uma fruta fresquinha. Venha fazer as suas compras em um ambiente climatizado e aconchegante. Atendimento especial, você vai sentir em casa. O endereço da economia, Rua Joaquim Evaristo Gadelha, 3150, no bairro Santa Luzia. Se você preferir, recebe no conforto do celular, na sua casa. Basta ligar 9 98818215. 98818215. Se você é varejista e quiser revender, com certeza o Atacadão das Frutas vai resolver o seu problema. 13 horas e 48 minutos. Temos ouvintes, Celinho? Rapaz, eu tava pensando agora no seu nome. Eu ia chamar pra você ligar, meu amigo, velho. Ele, Adailton dos Bolinhos. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Gil Malagueta. Rapaz, eu não sei. Todos aí da Rádio TV Educadora. Eu não sei se eu tô com saudade de você ou dos bolinhos, tô confuso. Que é um bolinho gostoso, viu? Eu não vou mentir não, eu fico com dúvida. Se eu tô com saudade de você ou dos bolinhos, rapaz? Eu vou arriscar nos dois. É dos dois, né, rapaz? Aquele abraço, fica à vontade, meu irmão. Ô Gil, você falando aí sobre a audiência, São João do Jaguaribe, fechado com a educadora, procede, viu? Procede? Procede. Você tá aí agora? Não tive lá agora não, mas eu tenho informações que sim, procede. Procede, viu? Coisa boa. A audiência da educadora, do rádio, no rádio, ela é bombástica porque... Na TV também, mas a modalidade do rádio na nossa região jaguaribana, ela é mais fixada no rádio. E você sabe que o rádio, ele tem muita força, o rádio, você está lá no curral, você está lá em cima da serra, sem internet, você está dirigindo o veículo, você está de carona sempre no rádio. Eu nunca vi dizer que uma pessoa fosse multada porque estava ouvindo rádio. Eu já ouvi ser multado porque pegou do celular, mesmo sem estar mexendo, sabe porque pegou. Mas em termos de ouvir rádio, eu nunca ouvi dizer. Por isso que a rádio educadora, ela tem essa potência geral. Agora, meu querido Gil Malagueta, quando você fala sobre a Cidade Alta, sobre empresa, sobre a administração do Dr. Zé Maria Lucena, eu estive observando hoje, eu tive até mais o Valdo lá na praça da Cidade Alta, está sendo feita uma limpeza profunda. E tem diferença quando o dono, entre aspas, né? Porque ele é o secretário da infraestrutura, tem diferença quando o secretário está presente, o secretário está vendo ali, tem diferença. Igualmente quando o prefeito vai nas redes sociais e se espalha o vídeo e tudo, quando ele diz que vai mandar limpar aquele bairro. É totalmente diferente quando você manda outra pessoa dar o recado. É totalmente diferente. Eu acho assim, tá certo, a maneira que estão fazendo o trabalho lá, mas a Cidade Alta também merecia, de uma lagueta, uma identificação. Por exemplo, o cidadão vem de fora, vem na São Benedito, entra na nossa cidade, então em qualquer outro veículo. Ele não sabe que ali é o bairro. Seria interessante também colocar a identificação no bairro. Bairro Antônio Helena de Oliveira, é um nome bonito, né? E embaixo, poderia botar a Cidade Alta, né? A querida Cidade Alta. Como é conhecido e é chamado. Ele não vai dizer que está ficando bonito, está ficando limpo. É bonito. É bonito se ver quando está limpo. Agora também pedir à população para ter um pouco de consciência para não sujar, né, Gil? Porque é fácil sujar, difícil com é limpar. Certeza, sujar é com certeza. A população é que tem que tomar conscientização. Não adianta a gestão municipal fazer todo um trabalho de limpeza. Rapaz, teve um dia, até o André Tomazoni falou. Rapaz, ele estava caminhando aqui na Francisca Emílio, meu Adailton dos Bolinhos. Aí a prefeitura fez um mutirão, limpou, ficou a coisa mais linda do mundo, trocou as luzes. No outro dia, quando foi lá, tinha lixo, tinha sofá, velho, tinha porta. Aí ele disse, mas rapaz, eu não aguento não. Ele pegou, ele falou aqui na rádio, filmou lá tudo. Porque a população também aí, viu, Adailton, tem que se conscientizar, rapaz. Tem que se conscientizar. Eu morava lá em São Paulo, Adailton. E você está pensando que colocava lixo na rua, meu amigo, você era multado. Você está pensando que você colocava entulho na rua, era multado. Tinha que contra... Tem que, olha, para mim tinha que ter isso. Para mim tinha que ter isso. Aqueles basculantes, viu, o Adailton Bolinho? Você terminou a sua obra, enche o basculante, a empresa vem buscar, porque o que eu vejo, eu quero mandar aqui um alô especial, sabe para quem? Para Dourado, dos tratores, das máquinas. Dourado vem buscando um lixo de construção de todo mundo a corrida da prefeitura. Isso não pode, rapaz. Você quer fazer a sua obra, você tem que custear, tirar esses entulhos. Não é inadmissível. A prefeitura tem que fazer isso. Com você, viu? É o código de postura do município, né? Tem isso. Código, mas não funciona. Tem a cidade vizinha aqui, ela tem o ele tem aqueles contêineres que você coloca o material. Por que, Gil? É o seguinte, se você vê aqui no centro Limeiro tem, ali vizinho, a prefeitura, esse, no Hospital São Camilo. Há vários meses que está sendo feito esse trabalho. Mas aí o entulho vai ficando. Então seria interessante que tivesse um contêiner para botar esse material em cima, que evita poeira, sujeira e bem perto da prefeitura, né? Aí fica feio, né? Eu penso dessa forma. Eu concordo com você que quem é para pagar é quem suja. Com certeza, com certeza. Se não, Dourado vai ter que ir tirar seus entulhos. E Dourado é perigoso, viu? Dourado, eu vou contar aquela história. Eu conto ou não conto, Dourado? Nilda, Mataniza aí do Conjunto Habitacional Estrada das Flores, ligadinha aqui na TV Educadora. Minha sogra, viu, Adailton? Contratou a Brisanet e colocou lá a TV Brisanet só para ficar assistindo toda a programação. Eu vou contar a sua história, viu, Dourado? Depois, você fica ligadinho não, viu, Dourado? Gil, meu querido, desejar a você uma boa tarde. Com certeza a dona Socorro lá da Redança está ali ouvindo, que ela gosta muito dos seus comentários. Gosta muito da maneira de você fazer rádio. E Gil, parabenizar o bairro da Cidade de Alto, 47 anos. Eu nasci e me criei assim, você sabe, Gil? Foi, né? Eu nasci e me criei na Cidade de Alto. E por sinal, eu adquiri a casa que eu nasci, essa casa foi do meu avô, hoje em dia foi da minha tia, eu adquiri essa casa aí na Cidade Alta, só porque eu gosto da Cidade Alta. Gil, meu querido, um abraço para você, um abraço para todos aí que faz a rádio, para todos, nosso amigo Sérgio aí, que futuramente vai ser um grande profissional na área de comunicação e vai ser um radialista do bom. E Gil, é o coração, rapaz. Uma boa tarde para você, meu querido. Valeu, meu irmão Adailton dos Bolinhos, rapaz. Grande abraço. Obrigado pela sua participação. Rapaz, eu garanto para você, Adailton, se eu tivesse tempo, eu ia ser radialista. Mas é tanta coisa na cabeça da gente, Celinho. É tanta coisa que a gente tá aqui para ser esse apoio, né? Aos nossos nobres amigos e colegas, Charles Leitão, André Tomazoni, essa equipe que é unida. Pensa, Celinho, uma equipe unida. Eu falo assim, rapaz, a nossa equipe é sensacional. Carinha Aquino, Adelmo, Dona Norma, Chico Adelmo, Chico Pequeno, Zé Marcos. A gente está trabalhando realmente para trazer o melhor para você. O melhor para que você realmente tenha um rádio de qualidade. Por quê, gente? O papel do rádio é informar. O papel do rádio é fazer esse cunho social. Você viu aqui várias informações de vacinação, onde está tendo vacinação, os dias de vacinação. E isso é o rádio. É a forma de chegar na sua casa. Aí, ó, sabe aonde? Está chegando? Lá no sítio Lima, rapaz. Lá em São João do Jaguaribe. Lá no João Evangelista. Na Marta. Na Adélia. Bom dia, show. Boa tarde, João Evangelista. Um grande abraço para você, meu amigo. Lá no Posto 3, rapaz. Lá no Raimundo de Mimi. No Bilica Mototáxi. No Sivaldo. No Djalma Cambista. Djalma, você tem muito aqui o boi tem, Djalma. Força e coragem, ô homem bom, Djalma, grande abraço para vocês que estão aí, Zé Maria de Bobô, bora Bobô, Gilbertão do Sapé, esse pessoal que está ouvindo o rádio, que estão ligadinhos no rádio, isso é a força do rádio, essa é a força do rádio. É o poder de dizer que a farmácia limoeirense, meu amigo, ah, rapaz, antiga farmácia do Adail, é uma farmácia de tradição e confiança há mais de 38 anos com atendimento diferenciado. Lá você encontra todos os medicamentos éticos, genéricos, similares, com os melhores preços. A gente tem dois farmacêuticos orientando você toda hora, gratuitamente. Contamos ainda com a sessão completa de perfumaria. para atletas, temos vários tipos de suplementação e energético com os melhores preços. Mas se você não precisa comprar nenhum medicamento, trabalhamos com recarga de celular. Se você não precisa comprar nada, mas quer fazer recarga do celular, operadora TIM, Claro ou Vivo, também tem lá. Vendemos nos cartões Visa, Master, Elo, Hiper e outros. E à vista, meu amigo, você tem um desconto, sabe de quanto? De 10% à vista. Temos também crediário próprio. A farmácia limoeirense entrega o seu medicamento onde você estiver. Basta ligar para o telefone 3423-1506 ou 3423-3656. Estamos localizados na rua Cônego Bessa, 2484, em frente à Praça dos Taxistas, no centro de Limoeiro do Norte. Farmácia limoeirense, tradição e qualidade, Celinho. Celinho, eu quero agora mostrar para vocês uma licitação. Uma licitação importantíssima. Importantíssima. Aviso de licitação, concorrência pública nacional número 202-130. A Secretaria da Casa Civil torna público a concorrência pública nacional originária da SOP, que tem por objetivo a construção do terminal rodoviário de Limoeiro do Norte. O endereço será ali na Cidade Alta. E, gente, isso é um passo. Olha aqui, eu tenho um sonho, Celinho, eu quero ver a Cidade Alta lá, viu, Celinho? A Cidade Alta lá com rodoviária, e esse ponto da rodoviária aqui ser o nosso centro de convenções. Isso foi, doutor Zé Maria, uma promessa sua. E eu espero que o senhor cumpra. Eu espero que o senhor cumpra para que realmente, Celinho, a gente possa fazer os nossos eventos. Sabe aonde, Celinho? Lá no centro de convenções de Limoeiro do Norte. Já pensou, rapaz? É um passo ali. Se a rodoviária sair daqui e for lá para a Cidade Alta, depois desse processo, dessa construção, Celinho, a gente vai ser um passo, doutor Zé Maria Lucena, para o senhor começar o nosso centro de convenções. Importa, é uma promessa de campanha que tem que ser cumprida. E a Rádio Educadora está aqui para cobrar que nós temos que ter um centro de convenções. Meu Deus do céu. Corta para nós, Celinho. Rapaz, sincronizado. Corta para nós, Celinho. Tem que ter um centro de convenções. Temos que ter um centro de convenções. Para que realmente possamos ter aí, né, o nosso local, Celinho, para a gente fazer os nossos eventos futuramente. Agora, aumento de pandemia, ninguém está fazendo evento, mas aí é importante demais um centro de convenções, meu amigo. Rapaz, eu quero mandar aqui um alô para a dona Antônia, rapaz, a mãe do Fernando, lá também, na Estrada das Flores, ouvindo o programa, rapaz. Ô, rapaz, Dezinho, cadê você, Dezinho? Um grande abraço para você, meu patrão. Olha, eu quero dar um recado especial para você. Você tá liso, tá? Tá prestando dinheiro, Celinho, você? Tá mesmo, Celinho? Olha, eu vou indicar um canto para você ir lá. Se você tá aí na sua casa liso, prestando de dinheiro, meu amigo, vá saber onde aqui, ó. Na Invista Cred, rapaz. Novidade. Preste bem atenção. Além de empréstimos para aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, agora você pode fazer empréstimo no cartão de crédito, Celinho. Isso mesmo, rapaz. Você faz o seu empréstimo usando apenas o seu cartão de crédito, sem precisar comprovar a sua renda. Basta só ir na Invista Crédito que você tem dinheiro rápido e fácil, sem burocracia. Sem falar que temos a menor taxa de juros do mercado. Cuida! Venha fazer logo a renovação do seu empréstimo e aproveitar a carência de até, Celinho, 90 dias para descontar a sua primeira parcela. Agora, se você está precisando de dinheiro, Celinho, e não tem cartão de crédito, não tem comprovação de renda, você está realmente quebrado, Celinho, aí, mas tem uma solução para você. Você pode pegar a sua conta de luz, meu amigo, seu papel de luz, e lá na Invista Crédito solicitar um empréstimo. Basta você mandar um WhatsApp para 889-9951 8043. 9951-8043. Mas onde é que fica, Gil? Pelo amor de Deus, eu quero ir lá agora. Agora? Tá aberto esse negócio? Tá aberto, já pode ir, ó. Vai lá. Rua Coronel Malveira, 2419, Centro de Limoeiro do Norte, em frente à Viu K, ao lado da Ótica Limoeiro. Olha, faça o agendamento primeiro, ligue pra lá, mande um WhatsApp, mande um áudio, você não sabe, mande um áudio, fale lá com as meninas da Invista Crédito e faça lá o seu agendamento, faça lá, marque a sua visita, Célio Monteiro. Então ficamos, né, buscando saber, Célio, quando realmente teremos um trabalho efetivo dos nossos deputados federais, estaduais, votados aqui na região. Porque, Célio, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Célio, ver o nosso povo sofrendo, morrendo, tendo um hospital desse aí, Célio, bem pertinho da gente, bem pertinho, Célio, e a gente não poder usar um hospital desse. Veja os vereadores tudo reunidos, fizeram uma coisa medonha, fizeram um alarme medonho, e eu não sei quem foi que disse, eu não sei quem foi que cantou que o hospital ia ser aberto dia 15. Não saiu da cabeça de ninguém, não. Alguém soltou essa data. Agora, por que não foi aberto, meu amigo? Aí o negócio é mais embaixo. Mas eu quero parabenizar, sabe quem, Celinho? Aquela que eu mandei a foto para você por último aí, rapaz. Hoje é um dia especial, rapaz. Hoje é o aniversário da Dodó do Mundial. Alô, você do Mundial, olha aí. A Dodó. Parabéns, Dodó. Hoje aí, soprando velhinha, ela não diz a idade dela, Celinho. Nem que você pague a promessa. Dodó do Mundial, eu acho que ela tem uns 15 anos. Tem 15 anos. Não tem, Levão? Uns 15 anos. Atenção você do Mundial, atenção você de São João de Jaguaribe, muito obrigado por essa grande audiência. Eu quero aqui usar esse espaço para parabenizar a Dodó lá do Mundial, vereadora da cidade de São João do Jaguaribe. Célio Monteiro, corta para nós, Célio, corta para nós. Gente, momento difícil que o Brasil está passando. Pandemia, muita morte. A Índia, Célio, com muita morte. E o Maranhão, Célio, registrou o primeiro caso da variante indiana de coronavírus no estado. A informação foi confirmada por Carlos Lula, secretário de Saúde do estado do Maranhão e presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, na manhã desta quinta-feira, dia 20. A variante foi encontrada em um tripulante indiano de 54 anos que estava a bordo do navio MV Shandong Xin, atracado no litoral do Maranhão. De acordo com o secretário, foi possível fazer o estudo genético de 6 das 15 amostras estudadas. Em todas as 6, a amostra foram confirmada a cepa indiana. Por conta disso, a tripulação do navio se encontra isolada e não tem permissão para atracar na costa do Maranhão e continuará lá, né? Conforme o secretário, 100 pessoas que estiveram no barco foram testadas, acompanhadas e isoladas. A variante estava presente em 51 dos países da América do Sul. Já estava em 51, né? Faltava só aqui o Brasil. A Argentina acaba sendo o segundo país da América do Sul com confirmação da cepa, disse o secretário. Gente, então é isso aí. Muito cuidado realmente com esse momento. É o momento de você realmente fazer o isolamento social o mais rápido possível, gente. Gente, pelo amor de Deus, tome cuidado. Tome cuidado para que você realmente não possa ser infectado. Eu já fui infectado, Celinho já foi infectado. Eu tive muito mais sintomas, né, Célio? Célio teve sintomas leves, mas realmente é muito cuidado, Celinho. E atenção, gente, maternidade em construção, em Fortaleza, meu amigo, pegou fogo. A gente tem vídeos, tem, Celinho? A gente tem imagens, Celinho vai colocar para a gente ver. essa maternidade que estava em construção, né, de maternidade da Unimed Fortaleza, na Avenida Almirante Maximiliano de Fonseca, no bairro Luiz Cavalcante, em Fortaleza, foi atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira, dia 20. O fogo é registrado próximo à caixa d'água instalada no último piso da edificação. Ninguém ficou ferido. A primeira guarnição do Corpo de Bombeiro chegou ao endereço por volta das 7 da manhã, cerca de 30 minutos depois do início das chamas. A todo, 20 bombeiros militares, 4 viaturas de combate a incêndio e outro tanque com capacidade de 15 mil litros de águas atenderam a ocorrência. Foi um incêndio controlado no 9º pavimento. Quando chegamos, observamos que se tratava de madeira, papelão, plástico, aquelas que formam utilizadas para fazer concreto. Só a perícia poderá nos dizer o que realmente tenha sido o acontecido. Pelo menos 450 operários trabalhavam na obra, mas não havia nenhum no interior da unidade. Segundo ele, havia funcionários batendo no ponto no térreo para iniciar o empreendimento e outro no refeitório quando perceberam o fogo. Tinha muito plástico inflamável. Tudo isso que pegou fogo muito rápido, queimou tudo, afirmou o trabalhador. Então a perícia vai fazer aí, Celinho, o seu papel, né? Tá aí mostrando o hospital pegando fogo, certo? O Hospital Maternidade da Unimed pegando fogo, Celinho. Muito fogo, muita fumaça. E é importante você lembrar. Gente, fogo é perigoso demais. Agora, quem está numa fase que está chovendo, né, Celinho? Está numa fase que está chovendo, então não tem muito incêndio. Mas eu me lembro, Celinho, que outrora, quando a gente estava aqui no seco, no sequeiro, foi muito fogo também aqui na nossa comunidade, meu amigo. Rapaz, Celinho, olha, bota para mim aqui. Puxa para mim aqui, Celinho. Olha, se você está precisando do laboratório para fazer o seu exame, para saber se você teve Covid, se teve, se está tendo, se já teve. Então, meu amigo, atenção. A Labovale informa que está realizando teste rápido, suave, para detectar o Covid-19. Se você já tomou a vacina ou teve Covid e quer saber como está os seus anticorpos, tem um teste de neutralização. Esse exame tem a capacidade de detectar a presença de anticorpos da Covid no seu corpo. Desta forma, você vai saber que está imunizado contra essa doença. Olha, você vai ligar agora para a Labovale, vai fazer o agendamento. Lá tem um espaço especial para você que está com Covid, ou se está sem Covid, tem um espaço especial para você lá. Basta você ligar, 88998802930, ou 3423-2442, eu falei, Labovale. Meu amigo, também eu quero falar para você, já se encontra em Limoeiro do Norte, lá na farmácia limoeirense, sabe o quê? O Cinturichá, o melhor chá emagrecedor do Brasil. O Cinturichá é um produto natural que te ajuda a perder de 3 a 8 quilos por mês. O Cinturichá é composto de hibisco, laranja amarga, carqueja e várias outras ervas. O Cinturichá combate a gordura localizada e a sensação de inchaço. Sabe você? Amanheceu todo inchado, tomou leite demais, comeu queijo demais, tá todo inchado, meu amigo, rapaz. O organismo, ele tem retenção de líquido, prisão de ventre, alivia cólica. Meu amigo, se você tá precisando disso, quer aliviar a cólica, quer tirar líquido, ele combate até, sabe o quê, Celinho? Colesterol e regulariza a TPM. Começa a perder peso hoje mesmo. O desafio está feito. Cinture chá. Célio Monteiro, e ficamos hoje, Célinho, por aqui. Terminamos o programa de hoje. Muito obrigado por essa grande, grande audiência. Obrigado para você que estava com o radinho, viu, Jussier? Você que controla o radinho do outro lado. Muito obrigado, Jussier, pelo seu trabalho. Muito obrigado, Célinho, pelo seu trabalho. Muito obrigado a todos vocês